Ja, ich Ok, muito obrigado. Teria a provável a saída? Ciente da Eleda Bridge, muito obrigado. Só confirmando o gate do 6740-04, né? Ciente, tá curvando direito pro 04, o 6740. Pode acionar, quanto isso? Tráfego Salvador, Oxené 6213, autorização para o Galeão, informação para Pá. É o Oxené 6213 para o Galeão, com informação para Pá. Autorizado para o Galeão nível 360, decolando da pista 10, curva direita da Euleda Bride, via Pesulu 110. Controle 208, Torres 86 e o Transfone 5410, Oxenéa 6213. Solo Salvador, muito bom dia, o Azul 4463, paciente da informação Papá, autorização 160 para ele, Elcio. Aguarda 4463. Afirmativo, senhor, prossiga. Caminhão 602, autorizado, 1960, decola da cabeceira 10 com curva direita da EL, letra direto IBELS, 1208 ao controle, o transponder é 54106 e a torre 1862, obrigado. Eu tô no 1, portão 1, vai informar. Para o táxi F5722, aborda 173, 3 horas 19, alterna Salvador. Sente, vai prosseguir parte de Alfa, ponto espera 18,5, obrigado, bom dia. 173, confirmado. Obrigado, senhor. Solo Salvador, o 4463 das Uno, na posição 1 para o pushback acionamento, senhor. Aguardando. Fox, segue para final 35, aguardando autorização para pouso. Graça 35, aguardando autorização, Fox. Delta Lima Alpha, ao controle. Controle, é o Delta Lima Alpha. Condições de manter a velocidade até Duna, de certo? Afirma, Delta Lima Alpha. Então, manter a velocidade até Duna. Mantendo a velocidade até Duna, Delta Lima Alpha. Lima Mike Fox, livre pouso na 35, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso 35, Fox. O pouso está livre para seguir o táxi para baixo? Sente, o pai segue via pista, baixa altitude para bata, o Lima Mike Fox. Negativo, copiado. Joqueiro 19, solo ao 09, segue em frente, táxi em frente, após realiza backtrack, aguardando a aeronave que vai cruzar a partir do pátio militar. Bomba do 3, autorizado o cruzamento, atento à aeronave da Força Aérea, vai realizar backtrack. Programa Jack Mike, 3-0 pela esquerda, repartir ingressão no sinal no 7. Você está visual para as duas aeronaves na pista. Aeronave 9 autorizado backtrack, atento aeronave cruzando, após táxi nessa frequência via hotel, frequência livre estacionar, pátio militar. Torre Web 5722, ponto espera no zero. Mantém o ponto de espera. Tá mantendo. Vermelho aqui, Mike 360 pela esquerda, repartir a ingressão no sinal 17. 360 pela esquerda, 1-7. Já teria nossa autorização, Guarulhos? Afirmo. Direto 13 e a bota conforme o plano. Controle 120.8, torre 118.6 e transponder 5422. Informação Papá, TAN 3895. Reporta aí, TAN 3895. Jet 5728, pista no zero livre, decolagem autorizada, uma centena com oito nós. Tá iniciando, Web. Está com 50 no POB, 50. 3 horas e 4, autonomia alterna Salvador, pro táxi. Livre táxi, ponto para dano zero, quando pronto, chama 1862, obrigado. Solo Salvador, Oxanier 6213, no portão 3 para puxa acionamento. Ciente, após a passagem da segunda aeronave, autorizado para o chefe de acionamento. 6203 do Chinês. Quando possível, pode voar a Caju. Já aguardo coordenar. Obrigado. TAN 32 no meio estabilizado. Tipo TAN 32 no meio. Torre 18 decimal meia. Ciente 32 no meio. Delta Lima Alfa, desça para 2000 pés e reporta estabilizado. Desça para 2000, vai reportar estabilizado Delta Lima Alfa. Azul com 176, desça para 3000 pés. Reporta estabilizado localizador. 3.000, reportará estabilizado, azul 4.0. Azul 4.4.3, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pisto no zero, vento 1.1.0 graus com 8 nós. Alinho decolo 4.4.6.3. Zero. Mike, Eco Delta, prossiga. Essa nossa central passou com onde há 1 minuto, marcando 080. Papa Tango, Mike, Eco Delta, a sua identificação. 5-0-2-2-3, na proa de Delta. Gente, mantendo 080 na proa de Coral, voe Coral. Coral. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6723, transfere descida, passando 175 para o 150 restrito. Web 6723, desça para o 060 na chegada Mari. 060 para a cidade de Vaitato. Web 6723, mantém a chegada. Mantém. O Rumba 83, a transmissão está muito ruim, né? Checar equipamento, por gentileza. Continua. Melhorou um pouco, porém só está um pouco baixa a transmissão, ok? Estava com bastante chiado, diminuiu um pouco o chiado, está um pouco baixo agora. Só um instantinho, já te atento. Tá 32 no meio, checa o trem de pouso, pistão zero, pouso autorizado, 110 graus, com 8 mais. Trem de pouso baixado e travado. Está autorizado o pouso, pistão zero, tá 32 no meio. Roma 83 copiou a torre? Roma 83 copiou, está visual com a aeronave nacional. Agora sim, alto e claro, inicialmente mantenha a presente posição. Azul 4463, decolado azul no 7, controle 120.8. 208, obrigado. Torque Salvador, boa tarde, Papa Romeo Delta Lima Alfa. Papa Romeo Delta Lima Alfa, ciente do tráfego, reporte marcador externo, baixado e travado. Atenção, pouso 110 ou no 7. 110, vai reportar baixado travado no externo, o Delta Lima Alfa, tendo tráfego. Ok, estou no 0, continua com a liberação. Base liberação. 2000, foi direto, Leda. No 60 após 2000, Leda, obrigado. Azul 4076, reduza para velocidade de aproximação. O tráfego à frente está a 5 milhas com grau de 105. Reduzindo 4076. Solo Nova Bruna, 176741. Oi, autorização 340 Guarulhos. Oito três, autorizado de colapso, estão no 0 vento 1, no 0 graus, 0816. Alfa Juliette para 1-0-3-2-1-6. Pronto. Autorizado Guarulhos 340, decola da 1-0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Pesulu no meia, depois conforme o plano, transponder 5432, controle 1208, torre 18-6, web 6741. Tá no 4. Cardeal, boa tarde, para passar o Vitor Mike também. 1-0, aciona 250. Romba 83, mantendo o corredor até o meu pé, isso é poste farol da barra. Meu pé até farol da barra, Romba 83. Tá mantendo o ponto de espera, 6-2-3. Padrão 0161 à direita, 1000, fecha sua prece, 18-6 à torre, para acionamento de e o PT 1208, mais, cadê? Estacionei 23, subi uma tempo 360, foi na proa de Aracaju, ou no 697. Voa direto coral. Tem que estar na presente, voa direto coral. Quebec, reporte para táxi. 076, tráfego precede a um King Air, curta final aproximada de uma milha. Caso não receba autorização para o pouso, reporte na DANC na aproximação perdida. 4076. Controle Salvador, mantém mil pés. Bomba 86, voando direto coral, autorizada a subida para o 08. Autorizado 085, Rumbo 83.